63195, vento 1 a 0 graus, nome é 1930, decolagem 1 a 0. Meia 326, passo externo da pista 1 a 0, baixou, travou, desova. Gente, hoje na 6326, continue agora, pista livre. Vai dando pista livre, na 6326. Livre, pouso na 0, vento 1, 0 graus, 1 na meia 19. Tá, pouso na 6. Meia 3, 5, decolada 36, controle no 208, bom voo. 08, na meia 3. Controle Salvador, boa tarde, deixa na meia 3. Você no 315, este é o controle Salvador, está em contato radar, passa 1.600 pés. Mantenha a proa, suba sem restrições para o 360. E ao passar o 040, girar à direita Leda, após Leda Bridge, Oceano 315. Você mantém a proa, cruzar o 040, direita Leda, Oceano 63. O táxi do Oceano 61, 42, 132 a bordo, antena nacional com 3,30 de autonomia. Sem pessoas a bordo, Oceano 61, 42. 132. 132, autorizado o táxi via Índia para o ponto de espera da 1 a 0, flash Amitoi, 1 no 6, decimal, correção, 1 no 8, decimal 6, ajuste 1 a 009. 18 6, no ponto de espera com a torre, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Cidade 108, prossiga. RV6 ao controle, autorizado a chegada da mar e ajuste no 009, desça para 5.000. Gente, o pátio do Graé acionado, táxi autorizado até interseção, qual o POB? 10, 1 a 0. 038, libera direita, 1219, sobe. Direita 1219, 6320. Solo Oceano 6326, no solo livrando pela Eco. Gente, 6326, ataque autorizado direita, Alfa, reporte antes da Juliette, portão previsto 01. Alfa vai reportando para Juliette para o 01. O Guardião 08, faça o acordo axé, confirma. Dado alinhar e decolar, 6142. Checa Chapéus, decola pistão no 7, curva direita, via corredores, checa Chapéus. Controle 1208, 286, acione 1721, Guardião 08. No pátio do Graé, chame a torre da presente em 1 no 8 decimal 62, altímetro no 008 agora, bom voo. Guardião 08, reporta para o início do táxi. próxima Juliette, 6328. Portão 1 autorizado, hoje, né? 6326. Autorizado até o portão 01, 6326. Na 6142, decolada aos 41, controle no 208. Um 208, controle agora, boa tarde, 6142. Oi, boa tarde, senhor 6142. Luciano, 6142, este é o controle Salvador, contato radar após 2000, Jamo. Cordial, boa tarde, após 2000, direto, Jamo. Sente, Kilo Serra Lima, abaixo da costa. Para 17, sem restrições até 3000. Olha o fotógrafo, possível. Direcionar chame táxi, aguarde cópia, Charlie Alpha Tão. Kilo Serra Lima tá na escuta da cópia? Positivo, Mike Eco Delta, aguarde transferência de comunicações, ajuste 1009. Kilo Serra Lima autorizado para IPAU, nível 160, rota direta, faixa na 251, nível 080, após modifica o plano. Desce para nível 045. Arbor, sai da Arbor, direto. Após decolagem, curva à direita, código transponder 5164. Controle no 208. Planejamento correto, em frente a Aerostar, chame torre 116 para acionamento táxi. Gol 1097, controle, desça para 6000, ajuste no 009, na chegada, bom? Gol 1966, desça sem restrições para 4000, 210 na velocidade, número 2 para pouso, gol 1966. E para 4000, reduzindo 1966. Oceano 6315, voando Leda, subindo para o nível 3620. Chame Recife, frequência 1251 e boa viagem, Oceano 315. 251, Oceano 6315, uma boa tarde. Boa. Força Aérea Brasileira 5949, chame Recife 1251, tá? Agora 17 sem restrições até 2000, inicia o voo sobre a Bahia de Todos os Santos, câmbio. 966, início de vetoração para sequenciamento, esquerda proa 010, está limitado pelo localizador em descida para 2000. Esquerda 010, limitado pelo localizador, com 966. Descida para 2000, confirme? Confirmo. Para 197 está autorizada a aproximação em ILS. Com 966, mantendo a proa, passa 7200 para 2000, no máximo 5 milhas para girar à direita, com a bela ilha de Itaparica à frente. Estamos avistando a ilha 966. Com 966 para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 080. Informe estabilizado, agora os passageiros do lado esquerdo para visualizar a ilha. Direita 080, informarei estabilizado e eles agradecem o gol 966. Eu colo a pistão 97, curva à direita, código 0170, controle 10.8. Oceano 6142, passa nível 160, chame Recife, 12685. Recife agora 12685, boa tarde, bom trabalho. Boa. Mantém escuta, Charlie Alfa. O Tchalé Alphatango 0 único, está presente táxi decolagem 2862, o Tchalé Alphatango. Vai que é com Delta, chame a torre 1186. 186, graças. O Delta, Rio Pegue, através de Iguaçu. É a porta vertical do farol que está pondo na queixa Delta. Ok, vai que é com Delta, ligando então Rio para Rio Pegue. Sim. Gol 1097, passa Lagoinha. Afio. Guardião 08. Oi, Salvador, boa tarde. Baral 17, solicitado. Localizador, passando em pé. Baral 17, continue a aproximação, informe com cheque de trem, QH 1008. Gente, 1008, o trem já está baixado, trabalho, Baral 17. Sente, o Guará 197. Pouso autorizado 10, o vento 100 graus e 959. Confirmando após o pouso, prossegue para o pátio militar? Afirmativo, prossegue para o pátio militar. Autorizado o pouso, Guará 197. Guará 197, forma o tráfego à direita da aproximação, Alfa CR50, 1000 pés. Não interfere com a missão. Sente, visual contrato, Guará 197. Vai que é com Delta, atingindo o farol de Itapuã. Gente, mantenha o farol de Itapuã, mas que é com Delta, com curvas pela direita. Aguardando para prosseguir final na sede. Mantendo o farol de Itapuã, aguardando isso. Reporta na Papá, quilo Sierra Lima, QNH 1008. Romeu Yankee India, este é o controle Salvador. Positivo, está autorizado o ajuste no 009, câmbio. O 966 estabilizado, com a pista vista. Positivo, 66, está 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186. Gol, 1966. Muito obrigado, gol 966. Azul 4065, já temos autorizado nível 340, Campinas, copia? Cadê? Tá pronto para qual, Azul 4065? 30 milhas, desça, sem restrições para 2000. Sem restrições, 2000. Azul 4065, autorizado para Campinas, nível 340, saída da El, Leda Bridge, segue até Bridge, onde intercepta Ambis Lu, 1-6. Belo Horizonte, direto Trive, código 5420, controle 120 decimal 8. Sente autorizado para Campinas 340, decorada da piscina 0, feita da L, da Trinta, posição do Apolo 1-6 até Belo Horizonte de HZ. Transponda 5420, controle 208, 5401. Está correto a resposta, pronto para acionamento e puxa azul 4065. Tem, 4065. Ok, mantenha a posição e aguarde instruções para início da decolagem. Charlie Alfa-Tango. 1967, a sua informação, 90. Gol 1967, aguarde para cópia. Instrução é cópia Galeão, gol 1967. Paulo, Salvador, 1884, boa tarde. Aqui do 2-3-0, Aracaju. Luciana Lima, autorizado ingresso na 7, agilizando. Repórter pronto para decolagem. Quilo, Serra Lima. 66, informou tráfego à direita, não interfere com a aproximação, 507, tipo helicóptero. 7966. Maquiaco Delta Visual com tráfego curta final na 0. Afirmativo. Prossegue a retaguarda do mesmo e informe na curta final na 7. Da aeronave na final, repousaria aí na curta final da 1-7. Guarau na 7, no solo 5-4, de direita, 1-2-1-9. Desconsidere, mantendo a minha escuta, reporta na Delta pro cruzamento, Guarau na 7. 1-0, ex-map, apoio direto do Lubiton, apoio direto do Barbacena. Saída da El Leda, decolando da 1-0. Da El Leda Bridge, decolando da 1-0. 5-0-2-2, o transponder, 208, controle. Está correto, reporte pronto para acionar e puxa gol no 967. 967. 1966, livre pouso, na 0, vento 090 graus, 159. Livre pouso, 966. Gol 1-8-8-4, copia? Copia 1-8-8-4. Gol 1-8-8-4, autorizado para Aracaju, nível 2-3-0. Decola da pista 1-0, saída Pucajama, após direto Aracaju. Código 5-4-2-6, transponder 1-2-0, correção. Controle 1-2-0, acima 8. Posição. Esquerda Pucajama, após direto. Direito agora, 00 decolagem, controle do farol de tapão, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. 2-0. Aqui é que o Delta Long é do vento, aguardando para girar a base. Aguardando, observando a aeronave lá para decolagem. 9075, tem que dar informação, novembro, autorização ideal. 1208, decolador 5-6. Atingiu o farol de Itapuã, 1208, grato. Aguardando. Autorizado cruzamento no zero. A chefe na parte militar, frequência livre, Guarão no 7. Alfa, toque para cima. Decolou da 7, vai atingir a linha do litoral, pro do foral de Itapuã. Solicita a TGL em Serra Juliette, Bravo Delta, após Vera Cruz, senhora. São Salvador, muito bom dia, o gol 1966 livrou. Gol 1966. Segue na Alfa, reporte para ingresso na Juliette. A Alfa vai reportar para a Juliette, o gol 1966. Afirma o Guarão no 7. 00 graus, mas... 00 final da 7, mas que é cuidado, aguardando que está livre. Capa. Cruzará na curva final da 7, Delta. Charlie Alfa, Tango, oceano 0170. Lá para aí, Léos. Nível de voo 240, decola pista 10, saída da El, Leda e depois direto Ilhéus. Após decolagem, curva direita, código transponder 5421, controle 120, decimal 8. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10, com primeira curva direita, da El, Leda. Faz Leda, voa direto Ilhéus. Transponder 5421 e o controle 1208. O gol 9075. Protegimento correto, reporte para o posicionamento, puxa gol 9075. Reportando. Gol 1966, autorizado ingresso na Juliette, segue para o portão 3, pátio 1. Ciente, ingresso Juliette, pátio 3, o gol, é a posição 3, gol 966. 1208, Lima. Controle, boa tarde, Papa Romeu Guido Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil Argo. Estilo Serra Lima, contato radar na decolagem, sub mantém nível 160, sai da Argo. Ciente, acendendo 160, Argo. Controle, Papa Romeu, se olhar para Tango, tá visual com... Serra Juliette, Bravo Delta, o duplado, senhora. Reporte para o regresso, Charlie Alfa Tango. Após a arremetida, o duplado vai sobrevoar a Vera Cruz. Ciente. Sur Golf Delta, prossiga. Ativo na Prodimar e Vitor Golf Delta. 1097, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, 0797, correção. Está estabilizado, 3,5 milhas para o externo, 097. Gol no 097, complete final ILS, chame torre, 118, decimal 6. 2,5, obrigado. Vamos para decolagem. Boa tarde, gol 1097. 1097, continue em palme quando baixar do travado. Já está bastante checado a vista. Sim, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 14 nós. Sim, livre pouso, gol 1097. Ok, eu estaciono na pote 4, frequência livre. Solo Salvador Gol 9075, estamos na posição 4 para pushback acionamento. Gol 9075, autorizado push, pode mandar para o táxi. Reportará para o táxi, Gol 9075. Seu Golf Delta, autorizado a descida para o nível 050. TAM 3192, atendente identificação, autorizado a chegada a Mari. Desça e mantenha nível 060. 060, passando na venda. Qual é o interesse da senhora e a senhora está confortável em sua zona, certo? Negativo, mantenha-se no perfil da Star, TAM 3192. Estamos mantendo o perfil. Feito autorizado no 8460. Tráfego Salvador, o Tripe, o 421, cliente da Oscar, no pátio de cargas para a Vitória da Conquista, autorização. 5241, mantém escuta, guarde pronto transporte. Aguarde pronto transporte, a saída aprovada, senhor? Arbor Elefa, triple 5241. Arbor Elefa, 5421, certo. Torre Salvador, mais uma vez, boa tarde, é o Papatango, Romeu e Anguilha. Romeu e Anguilha, Índia, autorizado o final do nosso site, é a porta terceira milha fora. Confirmando, meu operador. Confirma? Poderia repetir, senhora? Meu Yankee Índia, autorizado o final da nossa 7, é porta terceira milha fora. Vai reportar a terceira milha. Possível estira do Boeing, livre decolagem na 7, o vento 1-0 graus, 1-5-9. 2-1 é a vitória da conquista. 462, adiciona identificação, autorizado chegada a mar e desce, mantém nível 070. Eu tenho aqui o Trip 5241 para a Vitória da Conquista, confirma? Vou confirmar, senhor, eu estou em dúvida agora, eu ia pegar a escala agora, só um minutinho, por gentileza. Sente, guarda. Sente. Frequência, o senhor reporta na frequência 1348 ou 128, resposta 5084. 0-9-7. Tráfego Salvador, o 35241, positivo. Confirmando a disputa do entramento já. 5241. Trip 5241, tá pronto pra quadro? Ativo, senhor, na sua escuta. Trip 5241, autorizado para Vitória da Conquista, nível 200. Saída Arbor, após direto, Vitória da Conquista, decola da pista 1-0. Código transporte 5434, controle 120, acima 8. Trip 5241, autorizado nível 200, decola da 1-0. E a saída é a Arbor. Após o recebido da conquista, aciona 5434, chama 120 no cima 8, controle Salvador após decolar. 5241. Cotejamento correto, trip 5241. Só confirmar após decolagem, curva esquerda. Correção, curva à direita. Após decolagem, curva à esquerda. Corrigindo, direita, trip 5241, após decolagem, curva à direita. Para confirmar, porque é fora do padrão da saída. Grato. 5241 curva direita no perfil da área. Como seu voo? Voo na 097, segue pela Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reportada em 97, 097. Salve Salvador, Gol 9075, PLB 92. 2 horas e 14 de autonomia, alterna Salvador para o Tarde. Confirmando após o pouso, prossegue para Bata? Afirmativo, para Bata. Ok, ciente. 16, ajuste 1008. Direita, Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118.6, ajustado no 008. Para o táxi azul, 4065, com 125 a bordo, 3 horas e 50, alternando Rio Grande do Sul. Azul 4065, livre táxi, via Pátio 1, Índia, ponto de espera da pista 10. Flash Amitur, em frequência 18.6, ajuste 10008. Sente autorizado, táxi do ar, 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 4065. Gol 9075, autorizado a alinhar e decolar 10, 9090 graus, 13 nós. Autorizado a alinhar e decolar, gol 9075. Gol 9097, aguarde para ingresso. Aguardando para ingresso, gol 9097. Pega estacionamento, gol 1967, posição número 2. Gol 1967, autorizado push, reporte no autotáxi. Autorizado, 967. Só um instante para iniciar, estou com uma aeronave da Azul no táxi, vai táxi a retaguarda. Já coordenando com a equipe de solo após a passagem da mesma, tem livre para o pushback funcionamento. Aeronave mencionada passando agora através de portão 62. Tá sim, após o Azul, está autorizado o aeronave 67. Romeu Yankee India no solo 08, autorizado backtrack para Bata, reporta, pista livre. Zero, 97, pode ingressar? Zona 097, ingresso autorizado, até o portão 10, atento ao follow através do portão 6. 10, para 10, atento ao follow, zona 097. 1208, bom trabalho. Controle, boa tarde, gol 9075, decolou. Gol 9075, contato radar na decolagem, sub mantém nível 240, saída da EL, transição Leda. Para o 240 da EL Leda, gol 9075. Confirme a chané 6321? Afirmativo, 6321. Gente, você está na frequência livre, boa tarde. Golf Delta para cima. Mantenha a pressão da chave. 4065, 4065 a linha e mantenha no zero. A linha mantenha no zero, 4065. Chané 6321, mais 2 minutos, o plano constará em sistema, aguarde cópia. Gente, 6321, obrigado. Rádio 108, frequência livre, chame para regresso. 4065. Decolagem autorizada no zero, vento 090 graus, 149. Vento autorizado, decolagem no zero, azul 4095. Azul 4462, desça e mantenha em nível 070. Azul 4462, autorizado, descida para 3 mil pés, ajuste 1009. Azul 4462, correção, ajuste de altímetro 1008. Azul 4462, informa o senhor, número 2 para pouso. Positivo, qual seria a velocidade ideal? A gente está com 150 nós. Azul para 220 nós, azul. Descendo agora 220 azul. Azul 4065, decolar azul no 3, controle no 208, bom voo. 208, azul 4065, obrigado, boa tarde. 3 horas e 50, Campinas. Bruno 967, autorizado táxi para ponto de espera do pistão 90 via Taxiway Índia, lá chame torre 18 decimal 6, ajuste 1008. Índia torre 86, gol 19678. Israel para 340. Azul 4065, contato radar na decolagem, submantém nível 340. Saída da EL, transição Leda. Da EL, Leda, sobe 340, azul 4065. Tan 3192, autorizado ILS, aposta estabilizada. Serra Lima, aguarde. Serra Lima, chame Centro Recife 125 decimal 1, alterna 13325. Oi, boa tarde, voo 1967, ponto espera 10, tá pronto. Tarde, gol 1967, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 100 graus, 1619. Além de decolar 10, gol 1967. Chamar 6321, seria qualquer. Chamar 6321, seu curso agora é Oscar. Pronto, cópia? Afirmativo, já tem dado Oscar e pronto, cópia. Autorizado para Brasília, no nível 320, via Peruzulo 17, decolando na pista 10, com primeira curva direita na subida árvore, após uma posição elefa para interceptar a aerovia. Aciona 5447 e o controle 120, decimal 8, o Chamar 6321. Então autorizado 320 até Brasília, com via upper do 17, decola da 10 com a primeira curva à direita na árvore elétrica, intercepta aerovia 5447 o transponde, 120 decimal 8 controle, 6321, não, gate 6. Chamar 6321, o cotejamento correto, o rapaz está pronto para estacionar. Reportará 6321. 1884, cuidando com a equipe de solo, rapaz da táxi. Então, o Romeu e Yankee Indy, somos os cursos da Oscar, prossiga. Ambiente autorizado para Serra November Alfa, uniforme, decolando na pista 17 com curva à esquerda, uno meu pé no corredor forte. Aciona 0260 e o controle 120 decimal 8, Romeu e Yankee uniforme. E esse é estabilizado, azul 4462. E ele é aliás, X-ray, azul 4462. Aberto. Gol 1967, decolado aos 17, modifica o transponder para 5422 e chame o controle no 208. 5422 no 208, boa noite. Boa tarde. Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 008, Romeu e Yankee India, bom voo. Gol 1967, aguarde. Azul 4462, autorizado descido para 2000, livre LS, pode estabilizar. Nessa, eu 1967, contato radar na decolagem. Sub mantenha nível 360, saída da EL, transição letra. Tem possibilidade direto da EL? Afirmativo, foi da EL. Voo 1967. Obrigado, viu? O Salvador, boa tarde. Chanel 6327 com a Oscar, autorização Ilhéus. Chanel 6327, boa tarde, Oscar confere, autorizado Ilhéus, nível 240, decolando na pista 10 com curva direita na subida da EL, Leda, após voo direto Ilhéus. Aciona 5440 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Ilhéus, nos 240, decolando da 10 com a primeira curva direita na subida da EL, Leda, e após vamos Ilhéus. Responder 5440, controle 1208, Chanel 6327. Chanel 6327, com o estacionamento correto, o rapaz está pronto para estacionar no 01. Chamarei. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4462, LS X-Ray, 7 minutos. Azul 4462, número 2 na aproximação, continua aguardando pista livre, o ajuste 1008. Pista livre, azul 4462. Paulo Salvador 1884. Para o táxi, 2 horas 84 a bordo, alterna Salvador. Gol 1884, autorizado, táxi Pátio Principal e Índia. No ponto de espera, torre 18, decimal 6, ajuste no 008, bom voo. Torre, Pátio 1, Índia e ponto de espera, torre 1186, 1884. Autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7. Na 3192, no solo 019, liberando o eco, solo no 21, decimal 9. 3192. 3154, acena identificação, autorizado chegada à mare, desce e mantém nível 050. 2, Pedro. 3192, Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette, 02, na 3192. 008. Azul 4462, cheque 30, os autorizados pistão no 0, vento 100 graus, 149. E repouso na 10, baixada travada, azul 4462. O Romeu Yankee Índia copiou. Está autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Tripe 5627, boa tarde, já possui seu plano de voo, porém o nível autorizado é 190. Copie 190 ou aerocoordenação 150? Gente, informação Oscar, confere, o Tripe 5627 autorizado Aracaju, nível 190, decolando na pista 10 com primeira curva esquerda na subida Fuca, Jamo, após voo direto Aracaju. Aciona 5454 e o controle 120 decimal 8. Cruzar o esquerdo. 190, curva esquerda, aí da PUCA 4420, o controle está aí. 5627, correto? Ou vai estar pronto para estacionar? Amarelo. Salvador 1884, ponto, ponto de paradão 10. 1884, Anima, mantém tempo de 10. Anima, tem na 10, 1884. Azul 4462, no solo aos 22. Esperando para a ação direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Arivando na Fox, solo 21, 9, boa tarde, azul 4462. Romeu Yankee Índia, tem livre decolagem, pistão no 7, o vento 090 graus no 4 nós. Com a equipe de solo, reporta ataque. Boa, coordena com a equipe de solo e reporta para o ataque 5241. Botego Vitor, Tio Aletel, muito boa tarde, comissão Custel. Cadê a guarda-cópia? Ô Salvador, boa tarde, o Azul 44162, vamos lá. Azul 4462, boa tarde, Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, o 4462. Quase coordenação, Lu. Obrigado. Já está autorizado curvar à esquerda, vai cruzar o campo no ponto médio da pista 1028, inicialmente com proa norte, aguardando instruções. Já que vai curvar à esquerda no meio da pista. Afirmativo, após o cruzamento, inicialmente proa norte, aguardando instruções. Certo. Avião 02, boa tarde, prossiga. Avião 3217, estaneia da identificação, autorizado de chegada bom, sexta e mantém nível 050. Da presente tem livre decolagem para o Nordeste, o vento 100 graus, 14 nós, inicialmente 500 pés por gentileza, mantendo me escuro. O Yankee Índia prossegue já com a proa do corredor forte, aguardando transferência de comunicações. Já agora estou cruzando a pista, sem internar, informarei para corredor forte. Gente, mantenha 1.000 pés, restrito 1.000 pés no corredor forte e chame agora o controle em 120, decimal 8, Romeu Yankee Índia. Cruzou, vai manter o mil pés no corredor forte, chama na controle, 1-2, decimal 8. Salvador, Vitor Golf Delta. Vitor Golf Delta, continua a aproximação, confirmando a intenção, pouso no 0 ou no 7? No 7, Salvador, externo. Afirmativo, reporta no marcador externo para o cancelamento. O Guardião 02, estou no visual, decolado agora aos 26, aeronave mencionada já prosseguindo para o corredor forte sem interferir. Mantenha a minha escuta, caso afaste mais de 5 milhas, vou transferir o controle. Inicialmente mantenha a minha escuta, Guardião 02. Está ciente do tráfego, não interferirá mais, manterá a escuta permanente dessa torre, Guardião 02. Bono 967, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 1, 3325. É, a secundária qual é? 1-3325 para o Gol 1967. 215-3325, Gol 967. Só aguardando a aeronave que cruzou o campo, um pau para 28 alfa, afastar um pouco mais, ok? Deixa de colar, só um instante com a gente. Cash 1-8-4. Autorizado o táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia Alfa. Para o ponto de espera da pista 1-0, lá chama na torre 1-1-8, sinal 6, altímetro 1-0-0-8. Estado 1008 já, senhor, pátio 3 autorizado, ingresso, pátio 1, após Índia, após cabeceiro no zero, a monitora torre 1, chama a torre 1-8-6-12, 5-2-4-1. Azul 4-4-2, autorizado ingresso, taxiway Juliette, para o portão 9, pátio 1, atende para a viatura follow me, através do portão 6. Flip 5241 após o Embraer da Azul, conforme instruções anteriormente. Ciente com o tráfego da Azul, senhor. Visual 5241. Bom, 1008 no ajuste, 4010 autorizado em 32. Escuta. Afirmo, Nero, escuta, 02. Só confirmando, vai prosseguir para busca vida? Afirmo, busca vida aqui logo depois do buraquinho. Gente, apenas sobrevoo ou pouso em busca vida? Eu vou fazer um exercício aqui na instrução, salvamento aquático. Gente, então na minha escuta, então, Guardião 02. Mantendo escuta permanente dessa torre, Guardião 02. Tiré 6327, autorizado acionamento e puxe, chame para o táxi. Autorizado, e chame lembra para o táxi 6327. Obrigado, 1884. November, Juliette Bravo, Jacobina, nível 100, rota direta, se afasta na radial 331, Salvador, até 100 milhas, saída Momo. Direto, Jacobina, decola da 17, pós decolagem curva à direita, correção, curva à esquerda, transponder 5467, frequência do controle 120.8. Tony, pode voar para a direta de Amo, no 884? Quase coordenação, gol. Pronto. Felipe 5241, mantém ponto de espera. Mantém, 5241. Chamo, 1-8-2-4. Transponder 5437. Afirmativo, Papatango Vitor Charlie Hotel, para estacionamento e táxi, chame a torre em 1-8-6, altímetro 1-0-0-8. 5241, no Alinho decola piso no 0, veto uma centena, 1-3 nós, ajuste no 008. 1008 ajustado já, senhor, na linha e decola. Autoriza ingressar na primeira interseção aqui, senhor, para decolagem? Se tiver condições, está autorizado. Está autorizado então a primeira interseção, a linha decola imediato, 5241. Sim, pessoal. 6321 para pushback e acionamento. Xeré 6321, autorizado push e acionamento, chame para o táxi. Chamada para o táxi, 6321. Afirmativo. O Victor Golf Delta chama para o táxi. 319. Zona 4, sem a identificação, autorizado chegada a Mares, esse mantém nível 050. Sim. Salvador, tá 3154, uma filha patrulha, baixando travado. Tá 3154, continue a aproximação, reporte embaixo travado, cheque equipamento de rádio, transmissão muito baixa. Uma milha para o externo, baixado travado, tá 3154. Grato, aguardando autorização, tá 3154. Prossegue aguardando, tá 3154. Victor Golf Delta, stand-by no transponder. Salvador, pela meia de 3 horas e 33. 80, Salvador, confirme a autonomia, por favor. 3 horas e 33 minutos. 208, 5241. Autorizado táxi via Pati Uno, Índia Alfa. Chame torre 118, decimal 6, altímetro 1008. Autorizado táxi via Pati Uno, Índia Alfa, no ponto de espera 18.6, ajuste 1008, Oceanair, linha 387. 5241 no perfil da Arbor. 5241, contato radar na decolagem, submantém nível 200, sair da Arbor. 200, Arbor, 5241. Tá 3154, confirmando o livre pouso 10, uma centena 159. Confirmado, pouso autorizado, tá 3154. Oceanair 6321, 120 Goiânia, confirma a autonomia? 4 horas e 60, amigão. Autorizado o táxi até o ponto de espera, táxi do Iosca, reporta pronto ingresso, pista 17, bravo que lixo. Altímetro 9008. Só poderia repetir a mensagem, está intercortado por 632 zona. Oceanair 6321, táxi autorizado via Pati Uno, Índia, Alfa, até o ponto de espera da pista 10, lá chamar a torre em 118.6, altímetro 1008. Afirmativo. Índia Alfa, 118.6, Oceanair 6321. Controle autoriza via, tá 3217. Tá 3217, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2000, reporte lá, 3217. Controle Salvador, o trip 5241, solicita.